Sempre foi assim. Aí, mano, na moral mesmo, a melhor coisa que a gente faz, mano, é não depender de ninguém, mano, tá ligado? A cota de verdade mesmo é a gente fazer nosso próprio trampo, entendeu? É, real, Dro. Dá pra ficar mais fechando com esses caras aí, véi. Tô nem aí pro nosso trampo, os caras não tão nem aí pro trampo deles mesmo, véi. A real, mano, acho que esses caras pensam que vai vir tudo de mão beijada, que vai cair do céu. Mas suave, mano. Esquema mesmo é nós investir esse pouco que a gente tem, pra pelo menos nós fazer o nosso som e ter uma condição de fazer um bagulho independente de uma qualidade da hora, tá ligado? É isso, mano, aí. E acho que a gente dá pra fazer um isolamento melhor, mano. Agora que os moleques lá da SK, mano, arranjou aquele quartinho lá no fundo, fortaleceu pra gente, acho que agora vai ficar bem melhor pra gente, mano. Porra, pode crer mesmo, mano. Te dá um jeito, mano, de qualquer forma. Sempre foi assim, mano.